We were lied to. All along. Lies. Odin, you have experienced a terrible loss. Your entire family gone. Let God help you. Oh, yeah, good. You and God could help me with the question. Something that's been consternating me all night. Which is my daughter? Which is the cow? Exactly. There is no difference. It's all meat. I've looked, there's nothing else. There's no spirit. There's no soul. There's nothing. Odin, you need to let the people know. You need to stand in that church and you need to denounce them. You need to shout. You need to scream. You need to spread the word. Okay, preacher? You need to denounce him! Enough. John Custer! Come on. Denounce him! Trequeiras. Eu sou Rafael Almeida, meu humor varia mais do que a qualidade dos episódios da série. Sou Almeida e eu não acredito no Deus de carne. Eu sou Matheus Mantuan e eu queria falar sobre os primeiros 20 minutos desse episódio. Os outros 20 a gente podia só jogar fora, ia ser mais legal. Sei lá, cara. Bom, primeiro, você manda o bagulho falando que o filme, o bagulho foi foda. Agora você fala, sei lá. Quando que eu falei que foi foda? Você mandou pro... no Instagram, no Telegram. Mandou. Eu ou ele? Não, o Matheus, o Rafael. Tá maluco, cara? Calma aí, deixa eu abrir meu Telegram aqui, deixa eu ver o que eu mandei. Mas eu acho que tá maluco mesmo. Mano, eu mandei caralho, tá foda. Porque o Legendas.tv não tava funcionando na hora. Ah, tá. Não foi uma coisa boa. Vai. Você não se explica, então foda-se. É só você ler as duas mensagens seguintes, porra. Tá bom, ok, sem problema. Bom, vamos começar então mais um PreacherCast, podcast integrante do Curva de Rio. Vamos agora pro episódio 8 da série Preacher. Não, um episódio que não seguiu muito o padrão dos dois anteriores, né? Episódio com a qualidade mais baixa, Matheus? Eu diria que enquanto o episódio anterior foi o que eu mais gostei, esse é o episódio que eu menos gostei, cara. É mesmo. É, foi bem devagarzinho mesmo. Cara, e a pior parte é que ele começou com a... Tipo, era pra começar... Pelo começo desse episódio, era pra ele daqui até o 10 não parar, até acabar a história. Mas sim. Não, ele foi... Opa, amigo, vamos dar mais um passo para o final da temporada. E não deu certo, cara, não virou. É aquilo que eu tô falando, os caras tão segurando muita história. Cara, se te falar que eu tô achando a série, esse episódio ficou bizarro, distoante do resto da série, com algumas coisas. Por exemplo? Muito nonsense. A série tinha algumas coisas nonsense, mas esse episódio brincou de nonsense. Cara, tem uma hora que o Jesse atira na rola do cara, o cara volta com a rola na mão, como se nada tivesse acontecendo. Cara, ele já levou um tiro na rola? Ele tá em choque, tá ligado? Essa parte foi da hora. Não. Cara, na boa. Você demora de perceber, na moral. Não. Essa parte aí eu achei da hora, né? Eu tava achando pico. Falei, isso aí é Preacher. Foi engraçado, mas eu achei distante no resto da série. Porque tem sentido esse bagulho gore meio nonsense, tá ligado? Isso não me incomodou, cara. Me incomodou muito mais quando o Jesse começou a delirar vendo o cara de cu, tá ligado? Isso me incomodou muito mais. Peraí, vamos lá. Vamos começar do começo, então. O episódio inicia, então, com uma cena com a galera no Colorado, né? Andando com um bondinho. Daí tem uma galera conversando, tudo. A gente percebe que é uma família, que eles até falam, de família Kim Canon, né? Isso, é a família do... Do Quicano, isso, Tava debaixo de uma nevasca fodida, que eu não entraria num carro daquele jeito. Imagina num bondinho. Daqui a pouco cai e todo mundo morre, né? É, provavelmente sim. Mas parece ter uma avalanche ou algo do tipo, né? Uhum. Ou é uma nevasca mesmo. Não sei o que aconteceu. Mas é só uma dessas cenas iniciais. O cabo rompe, né? É, exatamente. A cena seguinte disso eu gostei bastante. Que complementa aquele flashback do pai do Jesse quando ele vai falar com o Odin, né? Quando o Jesse rouba o cinzeiro, né? Exatamente. Isso. Tá ele na sala lá com vários caixotes, uma vaca viva. E o pai do Odin tá tipo tentando abençoar ele, porque parece que ele matou a filha e a vaca pra... Não. Ele pegou... Ah. Ah, ele matou a vaca e pegou o corpo da filha. Exatamente. E abriu. Isso, exatamente. Ele recebeu, não matou a filha, falei merda. Ele dilacerou a filha, né? E falou: ah, é tudo a mesma coisa. E ok, beleza, um cara é transtornado. Não, ele pega um pedaço do intestino da vaca, um pedaço do intestino da filha, vira pro pastor, pega e fala: você consegue dizer qual é de qual? Sim, exato. Cara, que... E eu achei foda, isso eu achei do caralho. Isso aí, eu achei do caralho. E ele falando pra ele ir pra igreja e denunciar a Deus. Vai lá e denunciar a Deus por isso. Isso eu achei um complemento muito foda, cara. Tipo, isso ajuda a explicar o quão ele é doente. Isso sim. Justifica a questão dele não estar servindo ao Deus. Que pra frente do episódio vai ser mostrado, mas ok. E, cara, eu gostei pra caralho, na moral. Achei muito que foda. Que no final das contas explica todos os ateus, né? O ateu, na verdade, é o cara que tá com raiva de Deus. É, exatamente. Todos os ateus têm raiva de Deus, isso mesmo. Quem não contou uma vaca no meio da sala pra ver realmente o feito de carne? Ô, mimosa. Marilu, coitada. E aí? Enfim, mas é uma boa cena, eu gostei dela. Só pra corrigir, a galinha, Marilu, a vaquinha é Sarah Lee. É, exatamente. Ok, sem problema, então. Bom, na sequência, eles voltam pra aquela cena final do último episódio, que é a isso. Galera do Odin e Quanon indo na direção da igreja, né? E mostra que a galera tá realmente com a roupa dos sulistas, a galera da sessão, né? Não, só o Donnie que tá com a roupa, os outros estão de uniforme normal. É. Ah, eu tive a impressão de que tava todo mundo com a porra da roupa. É que é tudo roupa azul. A galera tá com uniforme, né? Isso, uniforme do trabalho. Azul igual a roupa, então ok, tranquilo. Bem, eles entram direto na igreja, arrebentam lá, e aí só mostra eles voltando e falando: ó, o padre chegou, bateu na gente, roubou nossas armas. E mostra o Jesse lá dentro com as armas guardadas. A gente ficou considerando de onde que ele ia tirar um fuzil, mas pô, é só pegar todos os caras, não é tão difícil, né? Porra, e quantas armas os caras levaram pra tomar uma igreja de um padre, né? Até aí normal, cara, justifica pra caralho. Pelo Odin, ele queria mais escrotizado que qualquer outra coisa, então tá valendo. Sem falar que eles são no Texas, né? É, Texano, tá valendo. Cara, é Texas as máquina, né, velho? Tudo a gente pode justificar aqui falando: ah, não, mas é o Texas. Não, não é tudo, acabou. É só quando você tá falando de violência, mas de fogo. Só até aí. Fora isso, não, mas aí serve. Então, logo depois, o cara de cu volta, volta do inferno pelo mesmo buraco que ele entrou. Dizer que ele ouviu o Jesse chamando ele, ele começou a cavar pra cima. Uhum, não sei como mesmo. Se faz isso. Aí a questão é que ele fala que tá com muita sede, impede o Jesse de ligar pro xerife. E aí depois, terceiro copo d'água. Como é que ele faz pra o Jesse perceber que ele tava tendo uma alucinação, na verdade? Ele fala dos anjos. Ele fala dos anjos. É, exatamente. Tipo, eu nunca te falei sobre isso, né? É, quando a gente tava falando, isso eu achei estranho, achei que não tá acontecendo nem com a série. Como eu falei, eu já esqueci os quadrinhos há um bom tempo, não é isso. Mas esse nível de alucinação, acho que já, sei lá, sabe, tipo, extrapolou o personagem em si. Ah, é que ele tava meio cachaçado também, né, velho? Ele já tava depressivo e cachaçado. Ele não tinha nem... O Cassidy, que é um amigo dele, não tá ali. Ele não tinha ninguém pra desabafar e acabou criando ali do nada um amigo imaginário pra ele se... Tipo, tentar pedir desculpa, tá ligado? E outra, ele tá exagerando mesmo da bebida, porque a gente no decorrer do episódio vê muita garrafa vazia jogada pela igreja. Cara, mas até então, seria normal, acho que ele ter uma visão, sabe? Mas virou uma parada meio paranoide, meio, como se diz, realmente de tipo, de doença mental, como se estivesse realmente vendo uma outra parada, uma outra personalidade junto. Ô, mas pode ser que Deus tenha mandado o moleque, sabe, pra ficar ali atazanando ele. Tá, ok. Aí pode ser. Até agora, pelo menos, achei bem estranha essa adição. Mas tá, beleza. Só um ponto negativo até agora. Vão ter mais decorrer do episódio, tranquilo. Bom, logo na sequência a gente vê a Tulipa adotando um cãozinho. Ela tá no canil e tal. Ah. É legal que ela tá meio que com carinho adotando o cãozinho, né? Isso vai ficar meio bizarro mais pra frente quando a gente explicar pra que ela precisa do cachorro. Fazer uma pergunta, eu já sabia exatamente o que ia acontecer quando ela foi adotar o cachorro. Eu também. Eu já tava prevendo isso. Era lógico pra mim quando isso aconteceu. Ainda mais quando ela pegou um sabujo, que é um cachorro que tem 50 quilos. Pra mim foi extremamente claro o que ia acontecer em seguida. Pra você não, Rafael, você não chegou a pegar no começo? Eu vi o episódio meio com sono. Essa é a minha desculpa. Essa é a minha desculpa. Eu imaginei que, como a Tulipa tá muito apegada às duas crianças lá da Emily, talvez ela tivesse fazendo isso por ela. Mas ela gosta de criança, né? Sim, ok, tranquilo. Eu imaginei que fosse algo desse tipo. Até porque, cara, quando fazem isso, é pra gente odiar o personagem. Eu não quero odiar a Tulipa. A gente pode explicar isso mais pra frente, mas tem motivação, tá? Dá pra explicar ainda. Mesmo se necessário, dá pra explicar. É que é mais pra frente no episódio. Vamos seguir. Aí corta pra casa da Emily, né? E aí mostra o prefeito visitando ela de novo, numa friend zone foda, que é o prefeito com ela, né? Uhum. Emily, que é a mãe mais relaxada do mundo. Por quê, cara? O filho dela ia tomando leite estragado. Mas não mata, cara, não, cria de corpo. Hã? Não mata, não, cara, de boa. Não, suave. É. Almeirão, Texas, cara. Não, aí não fode, cara. Porra. Leite burra, de burro, os moleques que tava lá. Era o cimento lá do Chaves, que eles falavam que era leitinho. Que burra. Enfim. Bom, de qualquer forma, o prefeito meio que diz que eles tinham um acordo verbal. Cara, acordo verbal? Como assim, cara? Não, o Jesse fez um acordo verbal com o Canon. Cara, desde quando isso é válido? No Texas deve valer, né, velho? Não, não é o Texas, cara. A questão é que esse prefeito é incompetente há um bom tempo. Cara, depois de você encobertar um assassinato de 3 pessoas pra um outro cara, isso é de boaça, na moral. Se a gente reclamasse antes, ok. Eu nunca disse que esse era o maior dos pecados dele. Que fique bem claro. Assim, se a gente tivesse reclamado da questão de ter encoberto os corpos, aí ok, dá pra reclamar disso agora. Mas agora, cara, já pôs o pé e afunda, mano. Não tem mais jeito, não. Esse prefeito já é um grande merda há um bom tempo, cara. Tranquilo. Faz sentido. Tá na mão do que encanou. E assim, mais uma vez, deram ênfase pra esse negócio da friend zone dele com a Emily. É bom, eu imagino pra onde isso vai levar. Vamos lá, né? O cara já quer. Ali ele tava esperando que os caras matassem o Jesse, tá ligado? Vai matar esse vagabundo aí, eu vou ficar com a mina, que ela vai esquecer desse vagabundo. Porque assim mesmo como funciona, cara. Vai lá, filhão. Capazo. Mas ali é acabado de tudo, né? Cara, a cena seguinte eu achei bem legal também. A gente comentou no comecinho que era Rango Pinto, mas ele de camper na torre da igreja atirando na galera ficou bacana. Achei que a cena ficou muito... Ela é plástica e ela é rápida ao mesmo tempo. Uhum. A gente acha que vai ter uma puta guerra, mas ele é um puta atirador, então não tem tempo pra... O pessoal vai ficar coado mesmo. Ainda mais... Cara, tem umas... Ele atira na faca de um cara... Que voa no peito de outro, cara. Isso é muito bom, cara, tá ligado? E aquele negócio que eu falei aí da 2 episódios atrás, se não me engano, é muito Sérgio Leone esse negócio. Na verdade, isso é muito faroeste americano, né? Desse negócio do cara atirar em coisas e fazer elas voarem, sim, né, cara? Sim. Normal. Tá tudo lá. A cena ficou muito legal, cara. E ela é tão curta. Essa cena em específico, deles entrando e ele na torre atirando, é uma cena que eu veria no YouTube, separado. Isso é legal que ela é. Tranquilo. Sabe o que eu tenho a dizer sobre essa cena? Texas. Tomado no cu. Tem a cena que a gente falou no começo, né? Que ele arranca o pinto de um cara com arma. Com um tiro. Tudo da hora que o cara vem na mãe e fala: mano, o cara atira bem mesmo. Que isso, Samuel? Não, minha rola. Tudo tá doendo. Acho que daqui a pouco vai doer. Caralho. Na hora que os outros caras estavam: mano, tá doendo. Não, tá de boa. Daqui a pouco vai doer mesmo. Daí o xerife chega, né, no carro, falando que ele acha que o filho dele deve estar lá. Aí o Jesse grita e fala pra levar os agentes. Só quem sabe do que ele tá falando é o xerife, que foi apresentado pros anjos como se fossem agentes federais, né? Como se fossem do governo, entre aspas. Então ele chama aí os... É até uma coisa que a gente esqueceu de comentar, né? Quando o falso Eugênio aparece, o padre liga pro xerife falando que ele tá lá, né? Eu não sei se liga, mas deve ter ligado, provavelmente, senão ele não iria, né? Liga, então, sim, liga, é. Liga, porque o xerife chega falando, olha, meu realmente. Filho tá aí dentro. Ele liga, liga logo na sequência, ele fala, mano, não quero que meu filho tome um tiro. Uhum, isso mesmo, tá correto, isso aí. Bem, a Emily chega lá, é legal que enquanto a Emily chega, vai chegando o pessoal da cidade estendendo, tipo, toalha no chão pra assistir a igreja ser derrubada, né? Chega uma plateia, não, eles querem ver o tiroteio, cara. É. Então, isso é Texas, isso é Texas, isso é Texas, exatamente. E a Emily chega e fala, cara, o Pipe é um prefeito, por que você tá fazendo? Como você tá fazendo isso? Ele dá o... É foda, né, cara? Lobismo é foda pra caralho. Ele precisa de renda pra imposto, entre aspas, precisa de renda só pra dinheiro pra ele mesmo. Então foda-se, é ele que vai pagar e assim funciona, a vida é essa. E a Emily continua puta com ele do mesmo jeito, mas nada muda daí pra frente. Bom, daí nessa sequência aí, eles estão meio que tentando bolar um plano pra conseguir invadir a igreja, né? E desarmar o pastor. Ele tá cheio de arma lá agora, o cara é um comando pra matar do caralho, né, velho? Os caras têm que achar uma forma de conseguir desarmar ele pra tomar a igreja, né? Aí o Donnie, que já tá ciente do Gênesis, né? Na verdade ele não sabe o que é o Gênesis, mas já sabe que o pastor tem uma... consegue mandar nas pessoas. Ele, cara, eu tomei um susto desgraçado nessa hora. Eu achei que ele ia dar... Eu também achei que ele tava se matando, cara. O que ele faz? Ele pega um revólver, né? Um revólver grande, por sinal. É o mesmo lá da primeira cena, que ele quase se mata, né? Com o Jesse. Ele leva a arma pro porta-malas do carro, abaixa o porta-malas, daí, cara, ficou nítido que ele tava tentando se matar. Aparentou muito isso. Daí ele atira e a câmera foca no pé dele, ficando mole ainda. Ele estourou o tímpano, né, cara? Não é só aquela parada que vai ficar zumbido. Parece realmente tá sangrando. Parece que desmaiou na hora. Exatamente. Tanto que a perna dele ficou mole, né? Como disse. Sim. A chance dele morrer era grande, de fato, mas tudo bem. Tá, funcionou de qualquer jeito. Os anjos foram pra lá, então, e foram falar com o Jesse pra tentar tirar o Gênesis dentro dele. Ele questiona pros anjos se é possível trazer alguém de volta do inferno. O anjo mais idiota fala que é possível, mas que não é muito seguro. O outro nem queria falar se é possível mesmo ou não. Qual o seu critério pra definir qual dos dois é o mais idiota? O mais alto é o mais idiota. Tá vendo esse idiota? Não, tem o boca aberta e o... É, o boca aberta eu acho mais idiota, que é o alto deles. Tem mais um conceito que me incomoda muito, que é um dos mesmos estilos que eu acho o filme do Robocop e do Padilha uma merda, um dos motivos, né, é a questão de você usar a força de vontade pra justificar alguns pontos, que é quando eles falam assim, ah, você tá resistindo pra tirar ele daí. Tipo, ah, cara... Ali isso no... Não é motivo. Fala, Matheus, você tá comparando a questão homem-máquina com a questão homem-espírito, homem-anjo? Cara, força de vontade, justificativa é a mesma. A medida é o mesmo, só o peso, pode ou não ser diferente. E a gente não sabe qual é o peso de qualquer jeito. Com que critério você diz isso? A gente tá falando de uma criatura sobrenatural, pô. Isso é questão de roteiro, não é questão de imaginação, mitologia ou o que seja. Ah, tá achando uma muleta do roteiro, então. Os dois casos pra gente é mitológico. A gente não sabe como é que funciona uma homem lidar diretamente com a máquina dentro do corpo. A gente não sabe como é que seria um espírito também. A questão é que justificar a Gênesis, não justificar porque não é isso, só que tipo, eles não conseguirem tirar a Gênesis dele porque ele tá fazendo força, uma coisa que ele nem conhece. Não, ele tá se prendendo aquilo, tipo, ele não quer largar a mão daquele poder. Então, como ele mesmo tá segurando aquele poder, a força da Gênesis de não querer voltar pra casa, já, tipo, ele vincula com a alma dele. Então, tipo, os dois não querem se largar, entendeu? Eu acho perigoso. Eu acho perigoso pro roteiro usar isso. Acho bem perigoso mesmo. Eu entendi de outra forma. Achei até que era tipo um vício, sabe? Tipo, questão de apego, sei lá, de autocontrole. Não cheguei mais com força de vontade, não. Isso é o que os anjos falam. Não quer dizer nem que isso estava mesmo acontecendo. Pode ser que a Gênesis não queria sair. E isso é até justificável, porque em seguida, quando eles prendem e tiram, ela sai da lata de café e volta pro Jesse. Então, de fato, a Gênesis quer estar em um corpo. Comparação, né? Eu acho que talvez a Gênesis funcione igual o Venom funciona pro Peter Parker, sabe? O Venom não. O Venom é o... Tá, a simbiose que faz o Venom no Flash Thompson. Sim, faz sentido, todo sentido do mundo. É mais o vírus, é mais a criatura que quer ter um receptáculo, né? Não é exatamente ele em si. Mas que tenha ficado viciado, né? Mas ela que queria estar lá dentro. Então tudo bem, tá até aí tudo certo, sem tem problema. Tem outros exemplos até pra citar coisas parecidas com isso. Eu acho que o Alien 3 também, quando o Alien fica dentro da cabeça da Sigourney Weaver, cara, que a questão da vontade do cara é válida nesse ponto, sim. Tá, ok. Tanto que não vire exatamente como se fosse uma muleta daqui pra frente, tá ótimo, não tem problema. Vamos ver daqui pra frente como é que vai ser usado. Logo ao final, então, na verdade, o pastor tá sentado bebaço na porta. Peraí, faltou. É que os anjos saem depois disso e falam que vai ter que ser usado do outro jeito, que isso não vai dar certo. E eles saem meio que fazendo caso de vão ter que voltar em seguida, né? Pra abrir ele de fato. E outra coisa, por onde eles vão colocar ele agora? Porque depois que o Gênesis sai da lata, ele explode, né? A lata vai pro caralho. Sim, eles ficaram com cara de cu. Vocês falam, agora fodeu. Ah, é verdade. E esse tempo inteiro o falso cara de cu tá ali do lado, né? O Jesse não parou de imaginar ele. Pois é. Será que a partir de agora o cara de cu vai virar o Tyler Durden do Jesse? Não, acho que não cabe. Até porque, na real, aquele nem parece com o cara de cu de fato. Mesmo que ele veja o cara de cu, aquele cara é outra face do Jesse. Ele não age igual o cara de cu de verdade age. Ele fala de maneira diferente, ele fala coisas diferentes. Não. Aquele é só mais um pedaço do Jesse. Cabe como cara dura, exatamente. Uhum. É, eu espero que não, quis dizer. Não que não vai ter, mas eu espero que não, na real. Por mais que faça bastante sentido. Mas não. Tipo, não faz sentido, mas não. É tipo, não quero, mas pode ser. Mas é possível. Bom, enfim, aí o Donnie finalmente entra na igreja. Na verdade, eles armam toda uma emboscada pro Jesse, né? Ele tá sentado. Não, na verdade. Os caras começam a sentar bala. O Donnie veio o CEO. Eu acho que o Donnie foi ali sem ninguém ganhar, tá ligado? Não, antes disso até, achei muito legal citar o Odin. As participações dele no episódio são muito engraçadas, cara. Ele sempre sobe no caixote pra falar alguma coisa. É porque ele é mais baixo que todo mundo. Não, e tipo, aí ele falando, olha, nós vamos fazer algumas ondas de invasão com 15 homens na frente carregando martelos, marretas, cacetetes, pra poder fazer medo. E em seguida vir outras hordas de homens por trás com as armas de verdade. Vocês na frente não se citam um escudo humano, mas de qualquer jeito vocês são humanos se você vir de escudo. Cara, pensando agora, o episódio foi naquela roteira, tem muitos bolsos. Episódio engraçado do caralho. Esse é um diálogo bem escrito, tá ligado? Funciona bem. Não sei se eu tô influenciado pelo episódio anterior, ou que na verdade acho que eles deram a dica do episódio anterior, mas foi bem Irmãos Coen esse episódio, assim. O lance do nonsense, sabe? O fato do cara não tá sentindo dor, alguns lances do episódio, algumas piadas assim, meio nonsense. Eu achei que teve uma certa influência de Irmãos Coen. Sim, pode ser, citaram Big Lebowski antes e tal, é possível que sim. O nome do cachorro, que ela dá. Tô livre de dar o nome de Lebowski pro cachorro. Olha aí. Posso falar do Donnie agora? Pode, tá livre. E daí o Donnie entra na igreja, no final das contas, e o Jesse manda ele se afastar, manda ele sair. O Donnie começa a dar aquela zoada, né? Que foi, pastor? Não te entendi. Que foi? E ele mostra a orelha dele sangrando, cara. O filho da puta tá feliz porque ficou surdo. Não, ele tá feliz não porque pode ser influenciado. O Jesse não tá conseguindo usar o poder dele. Aí ele fala, te zoei, vagabundo. Agora você não me pega. Exatamente. Alguém sabe me dizer se estourar o tímpano é reversível? Não. Você não se sabe me dizer ou não é reversível? Não. Cisto é que você pode só, tipo, forçar ele, mas sem estourar. Agora, se estourar, realmente estourar, rompeu, não volta mais. Agora, por exemplo, em Fringe, teve um episódio, por exemplo, que o pessoal teve que ficar surdo e eles deram um tiro do lado. Só que não tava dentro de um ambiente fechado, né? Então, sei lá, se estourou mesmo ou não. Só um médico dirá, tá ligado? Tem que fazer um exame pra ter certeza. Rapaz, que coisa. Não era mais fácil ele ter colocado um tampão de ouvido? Não era mais simples? Ninguém pensa nisso, cara. Compra um fone de ouvido daqueles que isola, tá ligado? Coloca um black metal pra tocar, né, cara? Acabou. Enfim, daí o Donnie dá coronhada no Jesse, né? O que me é muito estranho, porque o Jesse não é só o Gênesis, ele luta pra caralho, né? Não, mas o Jesse tava ali falando, mano, acaba com isso logo, velho. Ele achou que o Donnie... ele desistiu. Ali ia matar. Ele achou que o Donnie ia dar um tiro nele mesmo, pra matar. E o Jesse desistiu essa hora. Ele já não ia responder mais. Ele viu que ele tirou e ficou. O Donnie se ensurdeceu, se ficou surdo, né? Sei lá se existe. Uhum. E ele falou: ah, me mata. E desistiu. Ele abaixou a arma e falou: pode atirar, mete bala, mete bronca. É, aí o Jim acaba conversando com o Jesse, né? Daí o Jesse questiona essa questão dele. Porra, você não tinha. Você não ia servir a Deus? Deus, cara. Daí ele pega e fala: eu aceitei a Deus. Deus que eu quis, né? A referência do Almir logo na abertura, ele fala que ele tava servindo ao Deus da carne. Exato. Cara, seria o Tony Ramos? É por isso que ele foi pro Mato Grosso. Pode crer, cara, faz sentido. Será que essa... Será que Preacher é uma grande propaganda da Freeboy, então, cara? Pode ser, de fato. No final do próximo episódio, o Tony Ramos vai falar: massacre a Freeboy. Foda. Ah, cara, enfim. Mas ok. Foi explicado. Complementando com as cenas desse flashback, tá tudo lá. Tá tudo realmente na série. Tá ok pra mim essa parte também. Passou de boa. Só que aí o Jesse vem e fala: tá bom, então me dá mais um domingo que eu vou ter mais uma chance agora. Eu vou trazer o Deus aqui pra poder falar com a gente, explicar o que tá acontecendo. E se a gente não gostar da explicação, a gente vai mandar ele se fuder. Basicamente isso que ele falou na minha cabeça. Foi isso mesmo? Não foi bem assim não, viu? Foi. Foi basicamente isso que ele falou. Foi basicamente isso que ele falou. É que eu vi sem legenda de novo, então às vezes eu... Você não interpreta exatamente igual, normal. Não, eu tenho um ponto pra falar. No meio da treta toda, começou a juntar uma par de negros pra assistir a briga dos dois. Da igreja, do pastor com os malandros de cada um. Começou a fazer negro churrasco, redneck, fazendo churrasco pra ver a treta dos caras. Sabendo que ia sair tiro, sabendo que ia criança brincando, nego bebaço, fazendo churrasco. É, a gente falou isso, homem. Ah, eu perdi o momento. Ok, tudo bem. Sem problema. Tá tranquilo. Bom, tem a referência aí. Oh, mas tem um personagem que apareceu na série em todos os episódios que a gente não citou. O Esquilo. Esquilo. O cara vestido de mascote de Esquilo. Ah, tá. Verdade. Aí em todos os episódios. Em todos os episódios ele aparece? Eu reparei nele no primeiro e nesse. Em todos os episódios ele aparece. Eu não notei todos também não, cara. Ele aparece na abertura. Não, ele aparece em todos os episódios. No episódio passado, ele, quando a Tulipa tá com o tio dela, ele aparece com um cachorrinho e balança a cabeça. Verdade, verdade, aparece. O episódio da... que a minazinha morre, que os caras estão perseguindo a minazinha, ele tá caído bebaço na rua. Caramba. Ele é tipo aquele camarada careca de Fringe, então? É, tipo observador. Cara, se pá o Seth Rogen fantasiado disso, tá ligado? Só aparecer na série, eu não duvidaria. Pode ser. Tranquilo. Bem a cara dele. Ou ele pode ser Deus também. Rapaz. Normal. Ah, é. Essa possibilidade. É a mesmo. Pior parte, essa questão de chamar Deus... Assim, se o episódio já tivesse gostado quando tava assistindo, eu teria ficado empolgado com isso. Igual eu fiquei empolgado no episódio anterior quando eu falo de John Wayne e tal, eu teria ficado empolgado. Porque uma das motivações na série é justamente encontrar Deus, no gibi, pelo menos, né? Essa citação do Jesse, enfim, deveria ter me empolgado bastante, mas tudo bem. Só lembrando que é mais uma ligação aí com a obra original, caso alguém se interesse nesse ponto. Que tristeza. O Matheus ficou, tá meio triste, Rafael. Eu percebi. A fala dele foi tristonha pra caralho agora. Pois é. É que é foda, cara. Tipo, quando você vai pra uma parada que você gosta. Por exemplo, aquela cena do Batman vs Superman em que eles vão raspar a cabeça do Lex Luthor pra ele ficar careca. Se eu tivesse gostado do filme, aquilo ia ser muito foda. Falar, caralho, vai voltar, agora vai ser ele com o tal. Como não foi, é tipo, ok, então raspando a cabeça dele, valeu. Vamos lá, próxima. Tipo, ok, simplesmente, não empolga. Solto numa história que não é tão legal, acaba não empolgando, simplesmente. Bom, e depois que a gente falou, né, que a participação da Tulipa, dela indo adotar o cachorro, ao final a gente vê ela meio que cuidando do cachorro, ela se desculpa com ele e bota ele pra dentro do banheiro, e a gente ouve aquele barulho maravilhoso do cachorro, né? E, porra, o cachorro era porque era de se alimentar só. No meio do episódio tem uma outra cena mostrando ela só jogando a bolinha pra ele, né? Tranquilo, mas é bem rápida a cena. Aquele lance, eu já imaginava isso acontecer quando ele apareceu. Sim, eu também ia estar esperando isso. É, pra mim era muito óbvio, realmente, que não foi nem citado o cast no episódio. Então, vamos lá, ia ter que resolver de alguma maneira, esse era o método mais fácil. A desculpa é justificável. Tô falando isso porque, com certeza, o Vincent vai ficar muito puto quando verem o episódio, porque um cachorro morreu, entendo. É natural pessoas ficarem putas com isso. Mas tem uma justificativa na linha narrativa da história. Que aqueles cães não tinham dono, não tinham lá. Tipo, se ninguém adotasse, eles iam acabar morrendo por lá mesmo. Então foi meio que uma redenção. Eu preciso de você, vou cuidar de você, vou passar um dia inteiro fazendo você ser feliz, mas você vai ter outro propósito. A vida é essa. De qualquer jeito. Exatamente. Só que em vez de rodar simplesmente, ela resolveu dar um dia de felicidade pro cachorro. Enfim. Achei uma péssima escolha, porque, porra, você poderia só pegar uma vaca ou um porco numa fazenda? Você tá no Texas, cara. Você tem criação de porco na rua, praticamente, né? Pessoas ruins. Poderia ser também. Poderia pegar aquele maluco que tava batendo prostituta no outro episódio? Poderia, tranquilamente, também. Olha aí. Então, realmente ficou jogado. Tipo, se fosse a única alternativa no meio onde ela tá inserida, seria justificável. Mas ficou estranho. Sei lá. Então, é o que eu falei, cara. É uma forma de demonizar o personagem. Eles estão querendo jogar a gente contra a Tulipa. A Tulipa vai fazer alguma merda que a gente vai precisar odiar ela, cara. Não. Nessa hora não foi. Eu acho que foi ruim só pela questão do meio. Só que o texto não foi escrito dessa maneira pra odiar ela. Tipo, teve uma justificativa para matar o cachorro, entendo. Só que foi mal inserido na série. Como os caras que foram escrever esse roteiro tivesse prestado atenção nos anteriores. Uhum. A possibilidade disso ter acontecido também. É, realmente é possível. A gente pode até depois pegar os créditos e ver quem escreveu o roteiro certo. Foi uma pessoa diferente, de certeza. Que não pode prestar atenção nos detalhes. Enfim. Acontece muito sincero esse semanal, que não é uma pessoa só que pensa em tudo, né? Acaba tendo essas pontas soltas uma hora ou outra. E o Lost não tinha. O quê? O quê que não tinha? Muito bom, Rafael. Tinha que ter uma piadinha agora, tá muito pesado o programa. Meu Deus. Ai, ai. Que coisa. Mas depois só tem mais uma cena de um cara regulando a pressão de uma máquina, é isso. Tem alguma ideia do que é isso, Zombie? Acusando o Danger. Pra mim, aquele cara é um anjo. E agora que a porrada vai começar. Eu achei que essa cena ia rolar logo no começo, quando eles tivessem o Gênesis do Jesse. Isso daí já ia acusar. Porque isso mostra na promo. Eu não achei que ia aparecer no final só. Na promo do próximo episódio apareceu o Santos Assassinos de novo, então ele deve aparecer. Se pá, ele volta agora, né? Rapaz, já pensou se é ele que aparece quando o Jesse fala pra Deus aparecer? Eu acho que é isso que vai acontecer, tomara. Boa ideia, viu? Tomara assim, que seja ele. Isso, que já que estão mudando tanta coisa, pô, não vai dar pra colocar esse episódio por causa do tal de spoiler, a pessoa reclama, não vai dar mesmo. Reclama? Quem reclama? Não, eu até cortei quando eu falei, mas enfim, vou cortar depois também. Sabe que no final do quadrinho... Sim. E se a história estivesse passando... ...tiver morrido, por exemplo? Ah, eu acho que não. Não? Não. Acho que isso aí já é muito avançado. Já é demais, será? Eu acho que já é demais, eu acho que não faria isso. O que Matheus, eu acho que... Matheus, obrigado. Pelo quê? Você já tomou esse spoiler antes, rapaz? Eu já sei quem é que mata. Porra, eu te falei isso também no outro. Aí, é que ele tinha esquecido. Bom. Caralho, você não pode reclamar mesmo, vai esquecer semana que vem de novo. Eu sou esse roteirista aqui, depende de uma personalidade diferente do personagem para o episódio. Eu acho que quando os anjos saem da igreja e falam que vão ter que usar outro método, eles estavam falando em chamar o santo. Então. Acho que a ideia era essa. A questão de que Deus vai ser, eu não sei. Por outro lado também, o Jesse falou, me dê mais um domingo. Não. Sim. Me dê até amanhã. Eu não acho que seja domingo já. Porque a Miss... Esse episódio se passa na segunda-feira. Exatamente. E os episódios não tem uma longa passagem de tempo entre eles. Tem mais no meio deles. Então eu imagino, sinceramente, que o próximo episódio... Esse domingo chama Deus vai ser mais pro final. Talvez até o último episódio. Faltam só dois pra acabar, né? Eu acho que esse vai acabar com a história dos seus assassinos no Velho Oeste. Pode ser, acho que o próximo episódio deve falar isso. É, faz sentido. Que nem eles falaram, tipo, tirar alguém do inferno é fácil. Não é fácil. Porque eu acho que tem que chamar o Santos Assassino, só ele pode tirar. Entendeu? É, realmente, ele voltou. Então ele vai saber como vocês de volta. De fato, não tinha sucesso dessa maneira. Eu achei que ele ia ser a sua ferramenta pra tirar a Gênesis do Jesse. Não. Bacana, legal, faz sentido mesmo. Porque aí é uma desculpa maior pra colocar um dos assassinos ali. Além disso, tipo, só ser um cara que vai vir pra tirar o Gênesis, né? Gênesis. Tá certo.